A onda do momento é a trilogia da saudade. E vai dançando, vai dançando. Essa aqui o Wagner lembra. E lembra dessa aqui, ó. Diga aí. Música gostosa pra dançar. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual quando eu te conheci. Me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual quando eu te conheci. Bobby Hot. Hoje tem Ramones Bar, Trilogia da Saudade, Forrozão de São Marçal. E o detalhe, gente, 4 cervejas por R$10 a festa toda, garoto! Essa fase vai passar, ela só quer separar você de mim. Oi, meu amor! E aí, chuchu? É uma fase vai passar. Ela só quer brincar de mar. Quer separar você de mim, não vai. E a galera do garçom vai recordando. E vai, e vem, e vai. É a trilogia da saudade. Saudade. Valendo. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção, nem ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Não vem nesse papo sentimental. O som é sobrenatural. E o nosso advogado Heraldo arrebentando no salão, garoto. Na ponte aérea pra Belém do Pará. E aí, vai! Ninguém fere sem se ferir. Valdir do Valdisson. Um abraço pra você, garoto! Feliz. É sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver o amor. Galera do Jumbal Som. E vai dançando com a trilogia da saudade aqui no Canecão. Um, dois, três. Thank you. Pirata som do Negão da Baixada. Pode crer. Cateado. Só pra relembrar, vai pra galera do Garçom, pra relembrar, pra relembrar. É a trilogia. Sou louco por ti. Vem. Vem viver aqui comigo. Chama ela, vai. Até o fim. Quando escuto a sua voz, tudo me faz lembrar dos momentos que vivemos. Eu tenho medo de reencontrar. Queria que você entendesse. Sou louco por ti. Vem viver aqui comigo. Está lá, vou me apaixonar. Eu sou o barão vermelho e você é também o solto motivo que conquistou o Pará. Mais uma pra você. DJ Rai Moraes, DJ Jefferson Saudade e DJ Júnior Monteiro, juntos em um show inesquecível de recordações. Pra você curtir aqui no Candegão, como é que é, mosqueiro? Lembranças de um sonho bom, e só isso que restou, ficou na memória o nosso amor. Loucuras dessa paixão despertou em meu coração a vontade de te encontrar outra vez. Deixa o som te levar na vai pra vida de... Vai pra galera do Garçom. Ela vai te envolver. É a galera do rock. Deixa o som te levar. E Banda Pintos, a moral. Vira, vira, vira, vira. Mais uma, Júnior. Vai. A trilogia da saudade chegou. Porque você me deixou, se me fez acreditar que tudo era pra sempre amor, que nunca ia se acabar. Vou sair pra te procurar, Se você quer realmente recordar, está no lugar certo. Trilogia da Saudade. Bora sair do chão agora! Cadê o grito das mulheres aí? Vambora curtir a trilogia! Marcelo Adrien, um abraço pra você. Tá curtindo a trilogia? Pra curtir, as mulheres solteiras, as mulheres que querem beijar na boca hoje aí. Mãozinha lá em cima, bora Wagner! Trilogia da Saudade da Ilha de Mosqueiro. Bora sair do chão, Mosqueiro! E aí, Chuchu? Sai do chão! Isso é trilogia, papai! Oh! Pula, sai do chão! Pula, pula, sai do chão! Vai! Mulherada de Mosqueiro, pula, pula, sai do chão! As mulheres trabalhadoras de Mosqueiro aí! As melhores Wagner pra você, garoto. Tamo junto. Nosso amigo Heraldo, nosso advogado. Sai do chão! Pois acabou, não vou rimar. Pois já ninguém vai para a paz. Vou sair, que eu já não quero nem saber. Se vai saber, eu vou me censurar. Será? E pra você, eu fecho apenas meu olhar 43. Até assim, meio de lado, já saindo. Vim embora, louco por você. Quem tá gostando, dá um gritinho! Curtir, Mosqueiro! Trilogia da Saudade! tudo que eu queria. Bora, Elton! Galera do Valdisson! Errado. E o meu erro. Vou ter imar. Tá curtindo, garoto? Gostaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu disse ao seu nome, não me abandone jamais. Sou curtir trilogia. Foi! Uma sequência diferenciada pra você. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. E aí? Sempre em frente. E a galera do garçom? Temos tempo a perder. Nosso suor sagrado esse sangue amargo e tão sério. E aí? E selvagem, selvagem, selvagem. Saudade. Saudade, saudade. Ai! Deixa o sol dessa manhã tão cinza. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos. E hoje a festa continua. Porrazão de São Massal. Ramones Bar. Quatro cervejas por 10 reais pra você. Vai ter um mastro, brincadeiras pras crianças, muita coisa boa pra você. Temos nosso próprio tempo. Bora, Maurício! Temos nosso próprio tempo. O negão tá caçando, né? E o que foi prometido, ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Nem foi tempo perdido. Somos tão jovens. Só que é jovem aí, joga a mãozinha lá em cima. Vai pra galera do Garrasson. Vai, vai, vai, vai. Bora curtir. Eita, tempo bom. Só quem curte, só quem curte. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho. Eu digo ah, pra você, Wagner, pra te sintonizar sozinho, sozinha, numa ilha, ilha de mosqueiro, sonífera ilha. Mas em meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Diferente pra você. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilha, pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, enche de luz, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca. E as melhores pra você aqui no Canecão. Tá bom demais. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca. Nosso advogado Heraldo. Sonífera ilha, só quem tá feliz, dá um gritinho pra mim aí. Bora curtir essa aqui, ó. Só pra quem curte, vai. Vai! Oh! Oh! Estátuas e cofres e paredes pintadas e ninguém sabe o que aconteceu. Vai pra galera do Garrasson pra vocês aí. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento, né? É só o vento lá fora. Canta aí, Maurício. Vai, maninho. Quero colo. Vou fugir de casa. Posso do... Vai pra galera aí do grupo do WhatsApp. Sim. Amigos de mosqueiro, amizade de mosqueiro, né? Pode crer. Tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Meu filho vai ter nome de santo. Quero o nome mais bonito. É preciso amar as pessoas. As pessoas como se não houvesse amanhã. É verdade. Porque se você parar, o dia de amanhã só pertence a Deus. Vamos aproveitar cada momento dessa vida, cada segundo. Vamos amar, respeitar também, né? Por que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam parceiro malucão de mim. Nossos amigos da quadrilha humorística Aerobicha. Bora, malucão. Eu moro na rua, não tem ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Canta aí bem alto, vai. Já morei tanta casa. Lindo. Lembro mais. Essa é a trilogia. Uma salva de palmas aí. Bora curtir agora sim, ó. A galera do Garçom tá em peso, tá curtindo. Bora, Birrote! Valdido Valdisson tá comigo. Obrigado, garoto. O Ed, sempre com a gente também. Sua esposa, tamo junto, meu bro. Galera do Timbalson. Bicha Prime na área, galera da Aerobicha. Bicampeã lá em Salinas. Representante oficial da nossa Ilha de Mosqueiro. Bora, Bicha Prime! Assim o advogado não vai embora de Mosqueiro. Ele vai morar em Mosqueiro. É, pai. É a família Garrasson curtindo a trilogia. Vem me regar, mãe. Bora, Bicha Prime. Vem me regar. Oh, oh, oh. Vem me regar, mãe. ficar. Todo santo dia, pois todo dia é santo. E eu sou uma árvore bonita que precisa ter os teus cuidados. Bora, malucão! Vai! E ando sobre a terra e vivo sob o sol. Viás, viás, minhas raízes. Minho ouro negro, pra te crer. Eu balanço, eu balanço. Balança, balança! Vai, orelha, orelha roots, pra lá e pra cá. Maria da Penha, um beijão pra você no seu coração, Maria da Penha. E essa aqui, ó. Mosqueiro, uma das sete maravilhas do mundo. So sat down thinking for a while, romance with a thousand miles. Thinking about the sunshine, the drama glows on the line. Nosso amigo Bolo, amigo do Ray Moraes. Rain, pode crer. And the sinful people who call my love in vain. My mind keeps going on and on and on. As I sing my little song, thinking about my girl who was left me and gone. My mind keeps going on and on and on. As I sing my Trilogia da Saudade. Thinking about the sunshine, the drama glows on the line. Thinking about the rain, and the spit of better on the window pane. And the sinful people. Nossos amigos do Zé, que é o som pra vocês também. Galera, curtindo a trilogia, valeu! São Jefferson Saudade, dá um chega aqui, maninho. Rapidinho. Thinking about my mother. Thinking about my sister. Bem gostoso. A galera

você falou. Obrigado, advogado! Obrigado, garoto! Estamos juntos, viu? Fique à vontade em nossa ilha de Mosqueiro. O Wagner é o cara! Foi tão lindo! É o M Saúde, né? Valeu, garoto! Obrigado a todos aí, obrigado pelo carinho. E a gente aqui, Mosqueiro, fechando com chave de ouro a nossa quadra junina. Eu quero agradecer de coração a todos vocês, com muito carinho, em nome de toda a família Premier Saudade, obrigado de coração. E toda a equipe aqui que faz e acontece a nossa trilogia da saudade. Vamos dançar! Obrigado, Mosqueiro! Obrigado, amantes da saudade, obrigado! Bicha Prime, feliz da vida, bicampeã lá em Salinas, quadrilha humorística Aerobis, representante daí! Tamo junto! Nossa amiga Thaísa, vai Thaísa! Te rasga, vai, vai! Fechando com chave de ouro! Vai! Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar o mar da sorte da beleza que surgia. Pra lá eu vou cantar de alegria. Quem espera se trapaça, meu amor já me dizia. Dia raiou, cascou na areia, minha sereia. Sai do chão! Essa aqui, Patrick! E sai do chão, e sai do chão! Quadrilha Aerobicha! Quadrilha Aerobicha! Vai, Kathleen, tá aí! Ai, ai, ai, ai! Bora sair do chão! Agora! Quando a estrela brilhar na cabeleira e o galope acordar na beira-mar, vem de vir a canção da goiabeira, brisa lua no mato pra cheirar. No cometa do forró. Hoje tem forrozão de São Massal, da cauda no Ramones Bar. Zanzibar. E todo mundo vai. Quadrilha Eurovision vai pra lá também. Grande coração. Sai do chão, sai do chão. Tenha fé no azul que tá no frevo, que azul. E hoje tem quadrilha Aerobicha lá na Bahia, a Bahia do Sol. Que tá no frevo, que azul é a cor da alegria. No cavalo, mamãe, sem relevo, no galope de Olinda Brava. Aerobicha, Aerobicha, bicampeã lá em Salinas. E sai do chão, e sai do chão. E sai do chão, e sai do chão. Vem dançar com a Aerobicha, vem dançar com a Aerobicha. No rezado, na ciranda, no imaginário popular, na vaquejada, na batucada, no alto do bumba, meu boi bumba. Morte e vida civilina, casa grande senzala, alto da compadecida, Ariano, Suassuna e João Cabral. são páginas, retratos dessa vida. João Grilo, Cacão de Fogo, Padim, Cício e Lampião. É Lampião, vai! Banda Cabaçal, Novena e Renovação, Espinho e Fulô, cante lá que eu canto cá. Patativa do Açaré, Cavalhada Candomblé, Anal Catarineta. Hoje tem forrozão de São Marçal, é, no Ramones Bar. Marujada, forró e o Patrick vai. Na minha quadrilha só tem gente que brilha, só tem gente que brilha. Na minha quadrilha, na minha quadrilha, só tem gente que brilha, só tem gente que brilha. Na minha quadrilha, simbora. Olha o serrote, olha o serrote, olha o serrote. Só na sanfonada, só na zabumbada, aí, Patrick, só na zabumbada. Vai o aninho, vai o aninho, vai o aninho, vai o aninho, vai o aninho, vai, vai, vai, vai. Cadê a torcida do Papão? E a torcida do Leão? Cadê a galera da Aerolixa? Só na zabumbada, só na sanfonada. Tem quadrilha, tem o quê? Tem quadrilha, tem festa lá no... Bora, DJ Ed! Vamos dançar, vamos... Ativar o som! E o Valdir som também! Requebra! Pra cá! Nós vamos ganhar! Tem morena, tem loira, lindas de laço de fita. O São João do Nordeste é uma festa bonita. Tem amor, tem fogueira e paixão. Vai, Neco! Tem licor, tem baião, tem forró. Quem se... Olha o charme dela, olha o charme dela. Vai, vai, vai! Com certeza é também o melhor. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Olha a quadrilha! Fechando com chave de ouro, Mosqueiro! O mês de junho abençoado. Obrigado, Papai do Céu. Forró, bodó, forró, bodó, forró, bodó. Forró, bodó, forró, bodó, forró, bodó. Forró, bodó, forró, bodó, forró, bodó. O São João da Bahia é o maior. Forró, bodó, forró, bodó, forró, bodó. Forró, bodó, forró, bodó, forró, bodó. Forró, bodó, forró, bodó, forró, bodó. O São João da Bahia é o maior. Meu Senhor São João do Bom Fim, o São João é mais São João. A tradição continua, a juventude vai pra rua, arrastando a multidão, os blocos vão espalhando. Vai pra galera do aeroporto! É o povo dançando, dançando dia e noite, noite e dia. Vai! Meu São João do Bom Fim, o São João maravilhoso. Meu São João do Bom Fim, você é pra mim o São João mais... Cadê o grito das mulheres solteiras aí? É multidão, é emoção, é poesia. Todo dia forró. É forró todo dia. E o grito das bichas. Na tradução da Bahia. E a quadrilha aerobicha. Forró todo dia, tradição do forró. E o grito dos homens. Do São da Bahia. Obrigado, Mosqueiro. Obrigado a todos vocês. Obrigado de coração. E hoje a festa continua lá no Ramones Bar, Forrozão de São Marçal. Obrigado, Mosqueiro. Atenção, moçada. Vamos animar esta festa. Sentir todo mundo perfumado. Meu preparado vai dar sorte pra você. Sorte pra você. Quero sentir todo mundo perfumado. Meu preparado vai dar sorte pra você. Sorte pra você. Tem tudo pra ganhar dinheiro. Capim cheiroso, pau da Angola e baunilha, rosa vermelha, sandalo, cravo, jasmim. Você precisa sim, você é meu jardim. A sorte é uma flor, você agora vai ganhar um grande amor. Quero sentir todo mundo perfumado, meu preparado vai dar sorte pra você. Ei, ei, ei, ei, sorte pra você. Quero sentir todo mundo perfumado, meu preparado vai dar sorte pra você. Ei, ei, ei, ei, sorte pra você. Valeu, Patrick, valeu todos. Seu presente aqui com a gente, obrigado de coração. Valeu pelo carinho, pela preferência. Mais uma vez, vocês arrebentaram. E hoje encontro vocês daqui a pouquinho, mais tarde. Forrozão de São Marçal a partir das 16 horas. Obrigado, meu Deus! Uma salva de palmas. Trilogia da Saudade. Trilogia da Saudade. Trilogia da Saudade. Trilogia da Saudade. Obrigado, Mosqueiro! Se você quer realmente recordar, está no lugar certo. Trilogia da Saudade. Se você quer realmente recordar, está no lugar certo. Trilogia da Saudade.